precisa ter medo de mim, porque só fala a verdade. Quem não deve não teme, não se esconda dos fatos covardes, pois sabe que é foda esse lado da vida. Preenche um dos quadrados, a ponte só alternativa. O negro estava empregado na televisão. Racismo não existe, depende do ponto que visto, meu irmão. Você vai me ouvir, querendo ou não. Aqui é preto real. Os próprios pretos se destroem conforme as regras do jogo, sendo usados, guiados, feito de bobo. Peças marcadas, mancadas são dadas. Homens e mulheres negras, ideias adulteradas. A união não existe, informação tem limites que a própria razão desconhece. Moleques, pivetes, será que estamos preparados para uma rajada? Tratatatá, vindo de lá, de cá, não dá pra escapar, a não ser rezar. Será que a cor da pele é fundamental? Será que o meu e o seu dinheiro não é tudo igual? Meu irmão, estamos do lado de fora da vida. O lado negro nos oferece apenas uma saída que nos motiva a não se desesperar, lutar, achar enfim que tudo e todos são iguais, mas com uma condição. Aqui no Brasil tudo é muito natural. Distingo, despezam, humilham, criticam na maior cara de pau. Não vem quem não quer, salve-se quem puder. Fodam-se todos, Maria e José. Pobres, nobres, são fortes princípios, por isso se ligue, se toque. Não é ofensa, meu irmão, é apenas um toque. As condições de um preto sobreviver são muito remotas. Bosta, bosta, bosta, bosta, você não vai a lutar. Interessado, não se demonstre, espera que tudo e todos venham em sua direção. Não é bem assim, aliás, não é assim, não. A vida é foda, você não se incomoda, se acomoda com tudo que tem. Agora vem, escute que pretendo lhe dizer. Doa quem doer, e para ofender em sua direção, meu irmão, segura o bro, consome. A conversa aqui é de homem pra homem. Estou cansado do seu tititi, vou exigir sua atenção nessa contagem regressiva. Mensagem para otários, como deve ser um preto, se liga. Não ser um preto errado, safado em suas decisões. Estar esperto com o mundo e os manos em sua volta. Desespero e as drogas, viagem sem volta. Não seja um fusão, não fuja da raia. O inferno é aqui, não existe outro lugar. Cometeu seus pecados, agora vai ter que pagar. Não existe pretexto pra certas mancadas. O número certo, o número de sua missa. Ser um preto prático e preparado pra disparar. O sono que dá no fulano apenas uma vez. Cuidado preto pra não ser a sua vez.